deserto a voz ecoou. Preparai o caminho, Senhor. Frutos dignos, um novo viver. A salvação vem nos renascer. Vinde, Senhor, em nosso coração. Abrace-nos com tua compaixão. Que toda carne veja a luz. Teu amor nos guia, ó Jesus. Machado, a raiz está. Toda árvore que não frutificará. Escutamos, queremos mudar. Em ti, Senhor, queremos habitar. Vinde, Senhor, em nosso coração. Abrace-nos com tua compaixão. Que toda carne veja a luz. Teu amor nos guia, ó Jesus. Oh, Espírito Santo, vem nos encher com fogo e poder. Queremos viver. Worship a 2:72 BPM.